É o Fader. É tio Phil. É mestre. Bra. Yeah. AK no mic, presidente Fader. Nesse desgraçado, tô largando o dedo pros amigos presos, peço liberdade. Aos em liberdade, que não falte emprego. Tomamos a cena cuja é pibolado. Cê já tá ligado qual o nome do selo. Brido vida longa com os meus aliados, que dos pela saco nós é pesadelo. Família, deixo tudo meu gravado. 3 milhão guardado, zero de vacilo. Rap game sujo já tá infestado. Vários kit caro que não tem estilo. Papo dos mais velhos foi aprendizado. Deixar ciente, nós faz e no filho, chefe é chefe, pai. Nunca fui soldado, um jogar de brabo porque vende os quilos. Ah, transformando problemas em rimas, rimas em grana, gastando tudo que eu posso com quem tá comigo bem antes da fama. Cê tem dois viciados de sócio e uma puta na cama. Pra eles é só um negócio, foda é tu achar que te ama. Foi bem mais simples, Fruit Loop Sample, sem ninguém ouvindo eu fazendo free. Nem era grana, era o sentimento, junto com a batida, tudo que vivi. Abandonado por os falsos amigos, tipo baleado, mas sobrevivi. Se tem uns 20, tua mãe me ouvi, então eu sou culpado de ser MC. Ah, yeah, all eyes on me, mas não vou morrer igual Tupac. Yeah, de onde eu vim? Os cana mata um monte igual Tupac. Yeah, cansei de ouvir click, clack, clack, clack, boom, bra. Até o fim, melhoria o bloco 7. Vários amigos compram easy, outros amigos portam use. Alguns amigos portam easy, vários amigos compram use. Alguns amigos compram easy, vários amigos portam use. Outros amigos compram easy, mas uns amigos compram use. Yeah, transformando problemas em rimas, rimas em grana, gastando tudo que eu posso com quem tá comigo bem antes da fama. Cê tem dois viciados de sócio e uma puta na cama. Yeah, pra eles é só um negócio, foda é tu achar que te ama. Yeah, transformando problemas em rimas, rimas em grana, gastando tudo que eu posso com quem tá comigo bem antes da fama. Cê tem dois viciados de sócio e uma puta na cama. Yeah, pra eles é só um negócio, foda é tu achar que te ama. Yeah, é, foda é tu achar que te ama. Foda é tu achar que te ama. É, cê tem dois viciados de sócio e uma puta na cama. Pra eles é só um negócio, foda é tu achar que te ama.